Zulu, Victor, Juliette, decolado 47, controle 119, decimal 8. 198, Juliette. Autorizada a decolagem, pistão na série. Vento 170 graus, 09, né? Livre decolagem, 2740. Torre mais uma vez, o Papatango Zulu Vitor Juliette. Confia o Papatango Zulu Vitor Juliette, chamou? Afirmativo, se autorizado, cruzamento do campo, o prolongamento da 10 e para direto 3 Santana, ascensão para 2510, o Juliette. Chama o controle para o cruzamento, 19 de cima 8, por favor. Acabou de me passar para a torre. Acabei de passar para a torre para conversar com vocês. Autoriza? Está presente, não autorizado o cruzamento. Final 10, não atrás com a reportar. Juliette. Zulu Vitor Juliette, cruzamento pela direita. Final do 10. Está presente, qual que é a posição melhor para o Juliette cruzar? Prolongamento do meio da pista ou não? Está autorizado, está autorizado o cruzamento da presente. Cruzamento da presente, extra pista. Autoriza a ascensão para 2500 da presente para o Juliette? Negativo, mantenha o número PS. O nome é o Juliette. Prolongamento da 10, o Zulu Vitor Juliette. Batalho Zulu Victor Juliette, chama controle, 199 decimal 8, por favor. 198, grato. Azul 2740, pode chamar o controle? Autorização, Brasil. Helicóptero aqui em curso. Primeira saída. O 1867. Previsto o Abelha. Abra, obrigado. Salvador, Azul 4089, portão 8, Chiguete, Azul 4089. Livre acionar, reporte pronto para o táxi. Obrigado, deixa eu dar aqui para o táxi de nada. Gol 1867, pronto, cópia. Gol 1867, autorizado, Serra Bravo, Bravo Romeu, via Upper Zulu 17, nível 360, saída Arbor, Elefa, decola da pista 10, primeira curva à direita. Transponder 5422, frequência do controle 119, decimal 8. Cliente autorizado, Brasília, nível 360, pela Upper Zulu 17. Cidade Morelé, Palisópolis, José, Transponder 5422, controle 1-1968, boa noite, 67. Gol 1867, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Autorizado acionar, reporte piloto para o táxi. Tomara pronto para o táxi, não precisa. 4-3, eu posso baixar o travado, que legal no 09. Por seguro, 3 horas e 45, confirme PLB? 97. 97, copiado, azul 4089, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 via Pate 1, taxiway Índia e Alfa, quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 1018. São 3605, aguarde para o push. Aguardar para o push, são Fortaleza, Informação Kilo, confere, guarda em cópia. Aguarda, 3219. Santos 3605, autorizado, puxa de acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado, informar a pronto táxi, está 3600. Santos 3216, pronto cópia. Afirmativo, 3216. Santos 3216, autorizado, Serra Brava, Foxtrot Zulu, e a Upper Zulu 19, após, conforme falta do plano de voo. Nível 330, saída Momo, transição Froti, decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Transponder 5425, frequência do controle Salvador 119.8. Autorizado Fortaleza, 330, via Presulo 19, decola da 10, curva à esquerda após a decolagem. Momo Froti, 5425, transponder 198, controle 3216. São 3216, confirme, transponder? Confirmo, 5425. São 3216, cotejamento correto. Reporte pronto para o pushback acionamento. Reportará 3216. Paulo Salvador, boa tarde. Passareto 2230, com aquilo, autorização para a vitória da conquista, solicita 1960. 4089, autorizado alinhar e manter capítulo 10. Autorizado alinhar e manter capítulo 0, 4089. 2230, confirme, solicita 190. 1960, senhor. Batalha do 2230, o cliente aguarda a coordenação. Tango Oscar Delta Uniforme, continua com estimação, reporta final do Lucé. Passando rotatória para a final 17. Confirmou, você deu uniforme, essa curva será? Vamos. Copiado, 136, Goiânia, 2:40. Táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10, via Patiuno. Taxiway Índia e Alfa, quando pronto, chame torre 118.95, ajuste 10.18, atento à aeronave no portão 05, finalizando pushback para a entrada do pátio 3. Pátio 3, Alfa, ponto da aeronave. Falou, Livrão, azul 2743. Azul 2743, táxi autorizado via Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 2743. Confirma, parte 3 pro 2743? Azul 2743, mantém a posição e aguarde a informação. Vai manter a posição. Pro 089. 4-3, atento ao sinalizador. Alfa, Silo, 2743. É poder atravessar, me baixar travado, sinal 17. Chama Tango Oscar Delta Uniforme, autorizado o pouso, pista 17, o vento 190 graus, 09. Sou 3:40, Galeão. 3605, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10, via Pat 1, táxi Índia e Alfa, quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 10-18, segue gol no táxi. Ok, segue o gol à frente, 895, ponto de espera Índia e Alfa, da 3605. 089, decolador 02, controle em 119, decimal 8. Controle 19, 4089, boa tarde. Boa tarde, boa noite, 67. Confirma. Voo 1867, ponto, espera, pista 10. 867, autorizado, ingresso 10, reporta a cabeceira pronta. Gente, a linha, e mantém 867, pista 10. Ok, confirmo. Azul 4089, decolado 02, controle em 19.8. Então, boa tarde, alguém informa. Solo 03, livra direita, papá, parte 5, estacionalizando frequência, boa. Solo Salvador, 3216, posição 3, pronto para o pushback e acionamento. Pronto para a decolagem, 8.7, visto a luz. Gol 1867, livre decolagem de pista 90, vamos no 0 graus, 1-0 nada. Decolagem 867. Da 3.5, considerava a rolagem do Boeing da Gol, pode aproveitar a linha e manter, 1-0. Ok, Gol, Boeing iniciando a rolagem, ali mantendo 0, tá 3.0. Pushback e acionamento. Então 3216, autorizado pushback e acionamento, a resposta pronto para o táxi. Autorizado para o pushback acionamento, da 3216. Confirme, aeronave show. Papatango, Oscar, Delta Uniforme. Papatango, Oscar, Delta Uniforme. Não compreendi a mensagem. Repita, pô. Passarelo 2230, autorizado Serra Bravo, Quebec Vitor. Via rota do plano de voo, nível 160, sai da Arbor, Elefa, decola da pista 10, primeira curva à direita, transponder 5430, frequência do controle 119.8. Zero, Arbor Elefa, decola do 10, curva direita, 119.80 controle, 5430 transponder. Já informa que não cumpre a restrição superior. Passarelo 2230, ciente, confinamento correto, cumpra a restrição inferior, reporte pronto para o pushback acionamento. Vai reportar o passarelo 2230. 05, decolador 08, controle 19, décima 8, vovô. 19, 8, 36, 05. Tower Golf Golf, Zero Oscar Oscar, with the established ILS, runway 10. Confirm. That's Golf Golf, Zero Oscar Oscar, ILS, runway 10, established. Golf Zulu Oscar Oscar, report landing gear down and locked, this is KNH 1018. 1018, we have 3 grains down and locked. Salvador, tá 3216 para o táxi, está com 180 a bordo, 3 horas e 20, Teresina. 3216, copiado 180 a bordo, 3 horas e 20, alternando Teresina, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 10, via 41, táxi Índia e Alfa, quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 10, 18. Quando pronto, chama 3895, boa. Boa, Oscar, Oscar, 5 mile final. Golf, Golf, Zulu, Oscar, Oscar, driving side, clear to land, runway 10, wind 150 degrees, 08 knots. Copy wind, clear to land, 10, Golf, Golf, Zulu, Oscar, Oscar. Comandou, muito boa tarde, está 3216, próximo ao ponto 0, 10, pronto. Tem, está 3216, mas tem um ponto 0. Mantém. Isonomia, autorizado alinhar e manter cabeceira 10. Alinha, manter 10, 32, isonomia. Go.

Salvo Salvador, uma boa tarde, altura 3805. Informação Kilo, quanto é Guarulhos, nível 3840. 3805, formação Kilo. Em curso, guarde cópia. Passareto 2230, puxa back acionamento. Passareto 2230, aguarde para o push. Aguardo. Golfo Zulu, Oscar, Oscar. Approve spec. Via Alpha Juliet, April 1, reporting Tetway Lima. Decolado 5, controle 1, 9, 8, 8, 8. Chamando controle, está 3, 2, 1, 6, 1, boa tarde. Então 3805, pronto, cópia? Cópia, não. Então 3805, autorizado Serra Bravo, Golpe Romeu, via rota do plano de voo, nível 340, saída da El Leida, transição Motiva, decola da pista 10, primeira curva à direita, transponder 5434, frequência do controle de Salvador, 119.8. Certo, aprovado. Para Guarulhos, 340, Terzolono 0, Tael Leda Motiva, curva direita, pode ser colagem 5434, controle 198, 3205. Então 3805, condenamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Já está pronto, 3205. Golfo Zulu Oscar Oscar, aprova Lima Mike em Quebec, com Quebec Contact Tower. 118.95. Acionamento de alta 3205 no 06. Então 3205 autorizado a acionar, reposto pronto para o táxi. Tem autorizado 3205. Passarelo 2230 autorizado a acionar, reposto pronto para o táxi. Vai reportar táxi 2230. 07, me aguarda um minuto 4. Provável Dael para. Dael? Dael Coral. Obrigado. Go, go, go, go, go, go, Golf Zulu Oscar Oscar, you're clear to enter the runway 17 until the taxi Oscar and the April 4th. Winter 23 and to runway 17, right, Oscar, Oscar. Baixou e travou, 1227. 1227, avistado, alto, recado, pouso, pistola 0, canto 180 graus, 089. De pouso para pistola 0, bom 287. Zero, pronto, táxi, 72 POB, 540, alterna Salvador. Pedro 2230, aguarde para início de táxi. Vai seguir o Airbus da TAM, que se encontra no través do portão 612. O ajuste do altímetro é 1018, põe 1018, decimal 95. Após o início do táxi da aeronave da TAM, segue até o ponto de espera. Segue a aeronave da TAM, ponto de espera 118.95, 2230. Para o táxi, 23205, a bordo, 165, 4 horas, galeão. Leão. 3805, autorizado o táxi até o ponto de espera da 190, via Índia, torre 1.895, ajuste do altímetro 1.09. Via táxi via Índia, ponto de espera 1895, 22.3205. Solo 22, livre à direita, chama Solo 2, ano decima 1. Voo 1227, Alfa Juliette, portão 190. Alfa Juliette, portão 190. Wind is 170 degrees, on 0 knots. Clear to land runway 101255. Salvador, até 3144, 2.8 milhas para o Simbra, índia terra. Gente, está 3144, número 2, para pouso, pistão 0, vento 10, 170 graus, 7079, e o Kenegal no 098. Gente, 1018, agora na autorização de pouso. Oi, boa tarde, está 3805.0 graus. Gente, mantém a posição. Confirmando, Papai Romeu, Papai Juliette, Papai, o nível de voo. Aguarda só um minuto. Salvador, boa tarde. Confirme? 120. 120, aguarda só um minuto, cópia número 2. Papai Romeu, Papai Juliette, Papá, autorizado Serra November India Charlie, via VCT, rota do plano de voo, nível 120, saída Moma, pós direto, decola da 17 com curva esquerda, o código é o 514-14 e o controle de saída em 119, decimal 80. 4, avistado, livre pouso, pista no 0, vento 180 graus, 09 graus de bordo. Livre pouso, pista no 0, 3 anos, 4, 4. Decimal 1. Boa. Aqui o meu Delta, aguarda só um minuto 4. 120, ponto 4. Afirmativo. 120, autorizado de Serra Bravo, Serra Vitor para Serra Bravo, November Tango, via Golf 977, restante conforme rota. 110 nível de voo, saída Conde, decolando a pista 10 com curva esquerda, código 5441 e controle de saída 119 decimal 80. 5446. Correto, chama pronto pro, para o acionamento, rumo a 2-0. Calma, boa, 255 na Alfa. E o 255, mantenha a posição. Posição, boa noite. O rumo a 2-0 tá pronto para o acionamento. Tá 3144 na escuta? Prossiga. Visual coronavírus da Gol na Alfa. Ah, visual. Gente, mantenha a posição, aguarde para a passagem do mesmo Grossa Alfa antes da Juliette. Gente, aguardando a passagem do voo, prossegue Alfa antes da Juliette, vai manter. Gol no 255, autorizado táxi via Alfa, Juliette para o portão 04. Alfa Juliette 04, 125. 0, sempre livre decolagem 1-0, vento 190 graus, 0 no trânsito. Decolagem 1-0. Posição 08, está 3-1-4-4. Gente, aguarda mais um instante. Bomba 2-0, autorizado acionamento, chame táxi. Voltará. Azul 5076, aguarde Copa Ilhéus. Salvador, muito boa tarde, acionamento 320, estabilizado no ILS, está 1-0. Gente, acionamento 320, aguarde a pistoleta. Sim, 320. Decolado aos 3-0, chame o controle. 19-8. 19-8, 3-0. Oceania 6320, livre pouso. 1-0, vento é 190 graus, 9-9. Sim, livre pouso 1-0, 6320. Saudou Salvador, que sobrevoa em Itaparica, autorizando, a gente faz o pessoal para sair para o sul, aciona 0112. Delta, ali vai assinar contra o contato, torre 195. Passa, pássaro no eixo de aproximação. Recente. Primeiro, pronto, copo. Pronto, copo. A 2507B, autorizado de Léo, 180. Sai da coral, primeira curva direita, transponder 0260. 80 reais, sai da coral, como direito, sai da coral, 12 reais, 12 reais, 12 reais, 12 reais, 12 reais, 12 reais, 12 reais, 12 reais, 12 reais, 12 reais, 12 reais, 12 reais, 12 reais, 12 reais, 12 reais, 12 reais, 12 reais, 12 reais, 12 reais, tem a posição, papá Juliette Papá? Oxalá 6320 no solo aos 32, libere a direita na Fox e chame o solo 211. Sim, libera a Fox, chama 211, 6320. Oxalá 6141, transfere. Oxalá 6141. Aguarde autorização de pouso, ajuste no 0-8. Passarela 2230, decolagem autorizada, dá 1-0, vento é 1-70 graus, 0-8-9. Iniciando 2230. 0-6-6-3-0. Chama 2-0 pro táxi, chama tu em 1-9-9. Salvador, Bomba 2-0. Bomba 2-0, prossiga. Bomba 2-0, acionou, está pronto para o ataque. Tá autorizado o táxi até o hotel. Táxi até o hotel, com 2-0. Xanami 141. Livre pouso na 10, venta 160 graus, 07 nós. Livre pouso 6-1-4. Os 230, decolado aos 34, chame o controle em 198. 198, boa. O Papá Juliette Papá, temos uma aeronave da Passaredo exercitando a saída Arbor. Aguarde só um instante coordenação com o controle. Rumba 20, cruze a pista no zero e na delta retorne a frequência do solo 211. Rumba 20. O senhor cruze a pista no zero e na delta chame o solo novamente 211. CF, cruza a onda zero e chamada da delta. Rumba solo na delta. Poxa, Xanel 141 no solo 35. Chame o solo 211. 219. Sou em Salvador, o Papa Tanguyang, Romeo Delta, pronto. E aí, Romeo Delta, tá autorizado o táxi até o Papa? Táxi, Alfa Juliette, botão 0. Alfa Juliette para o 05, meu ano 4. Romeo Delta, tá autorizado o táxi até o Papa? Copiado? Estou taxando até a papá, senhor. Obrigado. Que ligou no 08. Alfa, Juliette, eu estou esperando o seu mal. O Papa Juliette Papá, em 30 segundos, será autorizado para a decolagem. Juliette Papá, mantém a posição, que aguarde a autorização. Canal Salvador, Canal 6305, descida para o 050 na Proa de Duna. Luciano 6315, é o controle final, frequência 1208, 1234, 4321, como está ouvindo? 5 por 5. Ciente, desça para 2000 Duna e LS, aproximação, pistão 90. 2000 Duna e LS, 90, 6305. Salvador, primeiro 45, boa tarde. Boa tarde, pioneiro. Mantenha a proa de Duna e o nível 050 devido ao tráfego. Câmbio. Proa de Duna e 050 devido ao tráfego. Juliette Papá tem livre decolagem da 17. O vento é 170 graus 07 nós. Fique atento ao helicóptero um Robson 44 que decolou da 17. Agora transfere o controle de Salvador. Ok, Yankee Romeo Delta, chame o mesmo em 19-8. 19-8 até regresso. Até. É. 045, ajuste agora no 0-8, desça para 4.000 pés. Informa o tráfego a sudoeste de Salvador, a 3.000, um ATR voando para a conquista, retorno a sair de instrumentos, motivo pelo qual eu estou restringindo a sua descida a 4.000, pioneiro 400. Pioneiro 400 está sempre, tá? Então desce para 4.000, sua descida 4.000, né? Você mandou approach control, good morning, Oceana 6226. Oceana 6226, control, number 3 for landing. Speed 200, descending until 60. Roger, then number 3 for landing, and then reduce speed to 200 knots, and descend on steepest level 060, Oceana 6226. Pois era, só para informação, temos uma aeronave cruzando o campo em 2 minutos, será autorizado sua decolagem. Três mil pés e saída de instrumentos para Salvador. Informação para o Pioneiro 400. Ocean 6226, directly into 5000. Roger, this is to 5000, 6226. Yes, sir. With the altimeter 1018. 1018, thank you. Six is authorized, ILS. Livre, ILS, 6319. Autorizada a decolagem da 10, o vento é 170 graus, 099. A aeronave já cruzou o campo. Pioneiro 45, tráfego informado, está agora na sua posição de 11 horas, 3 milhas, rumo oeste. 4-5-6-8. Ocean 6226, traffic position 1 o'clock, 1 miles westbound, maintaining 3,000 feet over. Ocean 6226, thank you for the information, 6226. Pioneiro 45, está sob retoração esquerda, proa 020. Ao estabilizar na proa, descer para 2000, está limitado pelo localizador, o tráfego informado já foi superado, câmbio. Esquerda 020, descida para 2000, estabilizar na proa, limite ao localizador. Oceano 6315 estabilizou? Estabilizado, Oceano 6315. 104 milhas para passagem sobre o marcador em aproximação, reduz a checa trem, chame torre 11895. 1895, 6315. 8. Bomba 20, chamará em 198. Oceaner 6226, reach on 5,000 feet, request lower. Roger, clear until 4,000, and this will be a rate of vectors for sequencing and land runway 10. Left heading 360, your limit is the localizer, Ocean 6226. Roger, this is until 4,000 feet, and then left heading 260, and limit localize 16226. Heading 360. Heading 360, sorry, 360, turn left. 045, direita pro 80, para o localizador, livre LS, aguarde transferência. Pioneiro 45. 45, direita 080, para o localizador, aguarde transferência, livre LS. Oi, Salvador. Boa tarde, Oceano 63, Suno 5, baixando externo, baixado travado. 63, 15, livre o pouso na 10, vento é 190 graus, 109. Livre pouso na 0, Oceano 63, 15. Six, directly into 2000. Roger, descend to 2000 feet, 6226. Six, 226, right heading 070 to the localizer. Roger, then right heading 070 to localize Quartic 226. Copiado 77 a bordo, autorizado táxi via Índia, ponte para zona 02 e 198, sinal 95, Kringal 098, azul 50, 76. Positivo, ao número 4, para bom. Ok, cliente. Se desejar alguma velocidade, é só informar. Falou, mantenha a presente velocidade, eu vou solicitar redução daqui a pouco. Ok, cliente, 2008. Pioneiro 45, estabilizou? Pode ser estabilizado. Muito bom, cheque o trem, chame a torre, 11895, até a próxima. 11895, muito obrigado, até a próxima. Boa, muito boa tarde, Pioneiro 45, estabilizado no ILS. X-Ray 045, aguarde a autorização de pouso. Guarde 045. Né, 6315, no solo 46, chame o solo 219. 219, livrou à direita, 6315. O pioneiro 45, livre pouso, na 10, vento 170 graus, 099. 45, livre pouso, na 10. The approach and standing by for Chaniproxy 6226, thank you. Minha 13 no 5, voa, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette para o 01, minha 13 no 5, liberdade. É o...